Cara, a gente vai refazer esse plano, o Maurício vai dirigi-lo e aí você pode descartar anterior. Filha. Tranquilo, Filha, você tá bem? Você não quer vir pra cá ficar um pouco com a gente? relaxa, pode ficar tranquilo. Ah, mãe, eu tô bem. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Não vai dar. Filha, não fica assim. Vocês ainda podem ter outro. Ele não quer, mãe. Ele não quis esse. Filha, Mãe, eu. eu preciso desligar agora. Outra hora a gente se fala, tá? Mas fica tranquilo. Gente, silêncio, por favor. Não perde o ritmo. Continua. Fala mais uma vez. Ventinela. Não quer fazer ela na sala, lá em casa? Filha, você tá bem? Não quer vir pra cá ficar um pouco com a gente? Eu tô bem, mãe. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Não vai dar. Filha, não fica assim. Vocês ainda podem ter outro. Ele não quer, mãe. Ele não quis esse. Começar tudo. Não, você pode De novo. continuar daí. Não, tranquilo. Você quer começar de novo? Filha, você tá bem? Você não quer vir pra cá ficar um pouco com a gente? Bem, mãe. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Não vai dar. Filha, não fica assim. Vocês ainda podem ter outro. Ele não quer, mãe. Ele não quis esse. Filha, eu. Mãe, eu preciso desligar agora. Outra hora a gente se fala, tá? Mas fica tranquila. Pera, deixa eu chorar um pouquinho mais. Você tem. Tenta falar um pouco mais natural. Um pouquinho mais natural. Você tá. Tem umas passagens assim que você tá. Parece que você tá lendo assim. Ela tem mania de falar português corretamente. Não, mas. Ela falou Agora isso. você é uma personagem. Agora você é uma atriz. Agora você tem que interpretar alguém que Tá não fala o difícil. português corretamente. Não, tranquilo, assim, vamos chegar ao. Vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. A repetição faz parte mesmo desse processo. E vamos. Tá isso, tá muito bem, você é emocionada, sua emoção tá ótima, assim, não tá exagerada. Pra mim tá perfeito, assim. Fazer mais uma vez. Quero só pedir pra ela tá subindo. Oi, você quer passar? Viu? Não, a gente falta mais um pouquinho. Esquece desse? Quer. Lava minha mão. Deixa essa sala só. Ela pode terminar só mais 2 minutinhos só. Meu Deus. Filha, você tá bem? Você não quer vir pra cá ficar um pouco com a gente? Ah, mãe, eu tô bem. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Não vai dar. Filha, não fica assim. Vocês ainda podem ter outro. Mãe, ele não quer. Ele não quis esse. Filha, eu. Mãe, eu preciso desligar agora, tá? Outra hora a gente se fala. Mas fica tranquila. Ótimo. Fechou. Será que deu certo agora? Maravilhoso. Maravilhoso. Caio, a última é a boa. Ok? Já é boa, né? Sim.